Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Começando mais um programa Três Orelhas no Estúdio, aqui na Rádio TV Mundo Novo. E hoje vamos ouvir Banda Comitê, do CD Morrendo Antes de Morrer, Recodificação Genética. Estamos falando de uma banda de rap formada por Fabiano Rojik e Marcos Gomes, ou o diretor e mestre Marquinhos. Com letras subliminares e reflexivas voltadas para questões universais, sociopolítico-culturais, o grupo tem caráter informativo além de seu valor artístico. Arranjos do mestre Valmir Gil e apurada linguagem percursiva de mestre Marquinhos, as letras de Biano, diretor, mostrando que é possível juntar harmonicamente universos, formas, estéticas e instrumentos, sempre incorporando tradições artísticas e culturais de matriz africana. Então, com vocês, Banda Comitê. Anaise Aisha Labanyu Neminatlan Inda Sanilan Rastafari. Grande Dadaiute abrindo com esse Naya Bing. E agora, Despertai. Pensamento preto, tô da causa um efeito. Gueto é quilombo no conceito. CVA. Segregação e preconceito. AK, papel, paranga, as cromadas tem. Alcaguete, que hora canta tem. Os malotes, que só me entrega vem. Munição e as bundas pretas que balançam bem. Fórmulas químicas alucinogenas. Clientela exógena. Financia os pobres do Parrara. Pute corrente, as carinha cara. De fato. Rap pesado, som do gueto. Por liberdade, por direito. Panteras, causa e efeito. Poder para o povo leigo. Comitê. Padrão forjando a legislação. Nação sem visão, divisão, projeção, fica sem direção. Educação no Bianão, moda é ficção, chip coisa do cão. Cidadão padrão, a nação carai, né não, né não. União, retidão, positiva visão. Sem inveja na quebrada, os moleque passar. Da preta, branca, na caro dos playba, bebe vaza. Na rua ou na praça, os homens estão na caça. Nem sempre que eles achar, mas quando acha, escrachar. Illuminati, mansão, fema, ordem mundial. Laita, Babilônia conspira, terceira guerra mundial. Faia, os escolhidos sei, conhecem bem a lei. Juntar-se-ão ao rei, nessas inclui o DJ. Se você vende pipoca, bala na rua ou busão. Artesão, camelô, músico, formalização. Se você tá no informal, não me leve a mal. Se torne empresário e quebre os paga-pau. Comitê. Na Rádio TV Mundo Novo, você ouve Banda Comitê. Essa música que tocou agora, Despertai, tem um videoclipe ótimo, hein? Dá um Google lá, Banda Comitê, Despertai. Dando sequência. E agora vamos ouvir Diabo Social, música que fala do quê? De dinheiro, né? E Divino Dom. Diabo da mente, é do dedo, sempre atento. O pensamento é fácil, eu me disse um guerreiro da Dai finado. Comprando verde, amarelo, vermelho, inteiro, metade. Grande ou pequeno, me lembro veneno vivido no gueto, barriga vazia. Luxúria, status, apartamento, que é para nós? Financiamento, saída do gueto, salário pequeno. Pagar meu dinheiro, evita tormento, cobrança, desculpa. Lembra, é lento, procedimento, conhecimento. Ficamento. Na televisão, vejo alta na inflação. Feijão, macarrão, salário, ilusão. Cascão, emprego tem não. Irmão, então, solução, ação. Ladrão, patrão, assim. Sociedade discrimina e incrimina com razão. Sem trabalho, sem tostão. Resumindo, detenção ou não. Vai da sorte, destino, disposição. Do frisson, sintonia, momento, situação. Joia, rubi, din, din, cascalho, real e em dólar, enfim, din, din, pra mim, estopim. Pra aquele que não tem é o fim. Um qualquer, um troco. Joia, rubi, din-din, cascalho real e em dólar, enfim. Din-din, pra mim estopim. Agora parceiro na rima, dinheiro, objeto, faceiro, propaga o medo, inimigo do preto que corre direito, igualmente do branco que mora no gueto, da casa, da carro, do mundo inteiro, da conhecimento. Tudo que eu vejo é derrota no gueto, não temos emprego, não temos sossego, não temos arrego. Plano do demo, não temos no tempo, vitória teremos, tudo que sabemos, vemos, lemos. Espelho de quem? Nós mesmos. O lado delata, pá no sofá, fumaça no ar, maldade no olhar, gostosa vem carrá. O povo tá lá, deixa se matar. Porsche, Yate, Biate, quilate, vários quilates, conta no cali, quanto que vale, me vale, cê sabe. Rap de verdade. Queria ter Porsche, pagar de suporte, ajudar os da norte que morre se fode, mas como que pode? Tô no bode, como que pode? Fosse pra pá derrubar seu pá, beira mais cobarde. Contudo, porém, cada cada sei bem a quem convém, din din. Ao lado que tem, bastante vintém, de tudo, porém, faz pelo vintém. Não esqueça o parceiro o dia que vem, família rima. Amigos, amém. Joia, rubi, din din, cascalho real e em dólar, enfim. Din din, pra mim, estopim. Pra aquele que não tem é o fim. Um qualquer, um troco. Joia, rubi, din din, cascalho real e em dólar, enfim. Din din, pra mim, estopim. Pra aquele que não tem é o fim. Joia, rubi, din din, cascalho real e em dólar, enfim. Din din, pra mim, estopim. Pra aquele que não tem é o fim. Joia, rubi, din din, cascalho real e em dólar, enfim. Din din, pra mim, estopim. Pra aquele que não tem é o fim. Olha a cadência, olha a cadência. Chakras ativados, conexão estabelecida. Aina, ai, all in on. Yeah, man. Yes. Embarque, acomode-se adequadamente e boa viagem. Estamos lidando com frequências elevadas e equilibradas. Todos prontos? Vamos lá! Ritmo e poesia, minha vida inspira. Saber que tem poder a minha gíria. Já tá no comando, num outro plano. Mente trampando, no universo paralelo, momentâneo. Palavras desconectadas, caneta, papel, frases formadas. Glórias ao Senhor do Céu, a luz divina afeta vários. Me aprimoro, não ignoro, pois acredito. Mérito nosso, inspiração. Fruto simples, um dom. Imaginário, reflexo da emoção no coração. Se forma quase sempre a canção. A mente é ficção e se alia à razão. Safica Brasil hoje viaja mundo afora. Tipo da obra, originada na maloca. Funk buia, meu respeito por você. Nego preto, bem, nós que tá no MV. Vem, maior, é nós que tá. Vem, só pra quem maior. Quem tá só chegar aqui. Você verá, sim. Mais desse poder, poder compor. Renova sempre meu saber, independente do som. Rap, sangue bom, a praia no tom. Um, dois, segue o som. Formado na batida, meu recado nessa linha de baixo. Me amarro, não quero sobremesa. Pra mim basta pouco, dê tudo um pouco. Sem cobiça, zóio gordo, mundo louco. O importante é a saúde da humanidade. Menos vaidade, escute, não cuide da vida alheia. Rap discute, assume a terceira visão. Muita discórdia, foda, poucos nota. Treta rola, coisa pequena toda hora. Não aguento mais ver os manos na fossa. Sem mano em roça, roda, se pra cova, se embora, amém. Cada qual com seu dom, os próprios tem. Não tá no ponto bom, sintonize a voz. si mesmo, muito mais amor. Quem tem o maior é nós que tá. E sem só pra chegar, tem o maior. Quem tá só chega aqui se verá. Sim, quero mais desse poder, poder compor. Renova sempre meu saber, independente do som. Chefe, sangue bom, achar essa voz. Segue o som, sim. Sim, quero mais desse poder, poder compor. Renova sempre meu saber, independente do som. Rap, sangue bom, a praia no dom. Pois segue o som. Ative seu campo magnético e isole as interferências indesejáveis e indesejadas. Estamos passando por um processo de transição genética. No próximo estágio, os escolhidos, no que se refere à raça humana, tornar-se-ão mestres de luz. Maiores informações, acessem o mundo virtual e confiram. DNA, GNA, recodificação genética. Good meditation. Esse é o programa Três Orelhas no Estúdio. Eu sou Evaldo Luna, aqui na Rádio e TV Mundo Novo. Agora vamos ouvir uma música que se chama Equilíbrio, tudo que a gente deseja nesse momento. E Codicó, que inverte as sílabas, né? O código vira Codicó. Rádio TV Mundo Novo. Naves nas ruas, frutas, atenção. Calada da noite tá brinquedo, não. Em paralelo, cenário nada belo. Pesadelo, insônia, são frutos da Babilônia. Guerra civil na Amazônia, apocalipse em cerimônia. Os abalos de terra, de fato, tanto quanto furacões e tsunamis. Retrato previstos no livro de Eli, livro sagrado. São as leis do Criador, o equilíbrio bem dosado. Líderes internacionais tramam entre si guerras várias, Zeitgeist alimentou o que já li. Vive-se o princípio do código de Hammurabi. Atenção nas ações secretas dos Illuminati. Entre positivo e negativo, equilíbrio. Com foco, força, pede, digo, alívio. Inferno astral, forças do bem e do mal. Fortaleza real, espiritual, alinhamento vital. Entre positivo e negativo, equilíbrio. Com foco, força, pede, digo, alívio. Inferno astral, forças do bem e do mal. Fortaleza real, espiritual, alinhamento vital. Uma moeda, um banco, um governo sem licença. Quem representa a igreja tem pecado reincidentemente. Mais que muitos ditos pecadores pecam erroneamente. Abuso, pedofilia, aliciamento em mente. A fé em xeque, deve não desmente. Isqueiro acende fogo, uma mente acesa fogo. A vontade do pai, o povo então desta forma afogou. Isqueiro acende fogo, uma mente acesa fogo. A vontade do pai, o povo então desta forma. Fumaça aqui, fumaça colar. Lota, lota! Deixa queimar, fumaça aqui, fumaça colar. Lota, lota! Deixa queimar. Queimar. Então, é assim. Consciente que melhor está por vir. Prometi protesto, pois conheço violência. Firma no subir, falta proceder, quero mais curtir. Note tia que a resistência pra evoluir. Preconceito, apogeu da ignorância, vejo eu. Vem na vida dos plebeu, preto tanto quanto eu. Homem rude na quebrada, vários a miséria conheceu. Pingo é letra meu, nessas vários manos se envolveu. Dentre eles Hugo, Rogério, Marquinho, Valdones, Picadilha, Ciclone, ligeiro, sempre com o some. Garotos foram ontem, hoje todos homens, representando o próprio nome no país da fome. Na procedência não me cresce, eu deixo um salto. Conheço gueto, branco, preto, indiferente. Conceito, respeito o seu conceito. Aceito do direito, de pequeno ensinamento foi passado. Ritmo frenético, sobe e desce. Cédulas, o crédito, vai e vem, cresce. Código de área, a campesada não é pária. Ritmo frenético, sobe e desce. Cédulas, o crédito, vai e vem, cresce. Código de área, a campesada não é pária. Seu conceito reconheço, aqui tá cheio. Sempre vejo pensamento pequeno, nunca se vê como suspeita. Jogo esquenta, tiroteio, escorro numa perreira. Indiferença faz efeito violentamente inteiro. Essas conto comigo, os mano não tirou. Nesse conflito brigo limpo, no raciocínio. No coletivo é suicídio, todo perdido. Ativo, guerreiro vivo, enfraquecido. E logo digo, no gatilho tiro, tiro prejuízo. E o inimigo fortalecido, inspiro em Luther King pelo pacifismo. Mas Malcolm, mas admiro pelo princípio. Vários malucos só lembro o cantor RZO. Do time do B.O. ligeiro sempre corro só. Minha cor aqui é fã, orgulho bem melhor. Pilantra é mato, é nato, é chato, vem, fui, dei monó. Ritmo frenético, sobe e desce. Cédulas, o crédito, vai e vem, cresce. Código de área, a força tática não guaia. Ritmo frenético, sobe e desce. Cédulas, o crédito, vai e vem, cresce. Código de área, nossa força tática não guaia. África. Em memória a todo o sangue negro derramado. África para os africanos. Somos todos africanos. Somos uma só nação. Sequestrados e trazidos à América, somos frutos da consciência maligna, dos adoradores de imagem, homens de falso poder. Continuamos a sonhar e a lutar, Dr. King. Continuamos a sonhar que essa nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Somos todos um. Continuamos a sonhar que crianças como João Pedro, Oyolo Selassie, filhos dos filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos, sentar-se-ão unidos à mesa da fraternidade e não mais viverão em uma nação onde eles serão julgados pela cor de sua pele, mas sim pelo conteúdo do seu caráter. Ainda sonhamos. É... Banda Comitê aqui na Rádio TV Mundo Novo. Vocês estão vendo que tem solos de trombone, trompete, né? Isso não é nada mais, nada menos do que Valmir Gil da Banda Mantiqueira. Banda instrumental incrível. Não conhece também? Procure saber. E agora vamos ouvir Atividade, Saúde e Paz e Olho de Santo. Thank you. o papel dos caras, fazer ronda extorquir o nosso além do som, fazer grana evoluir. Um Trinity Art personalizado ou um Gulfstream que será lançado. Steve Jobs tinha logo mais, é nóis. Sogan que HP, ona ona, cafia sóis, já seca frirão, vê da tomão, mova cê da mão, axé todo de bom. Fim de semana na quebrada, são várias delas, então dor flex pro pescoço da galera. Quando não as mulher, as marcas dos campé, esquerda, direita, cê tá ligado como é. Fim de semana na quebrada, são várias delas, então dor flex pro pescoço da galera. Quando não as mulher, as marcas dos campé, esquerda, direita, cê tá ligado, né? Ligado sempre na carreira, no seu lucro, seu progresso, independente do negócio. Estipule um tempo, cheque todo o processo. Se houve retrocesso, planejamento incorreto. A preguiça é inimiga da conquista, só prejudica, inibe, surrealista. Não financie ou use cheque, pague à vista. Se torne acionista e quebre os vigaristas. Fim de semana na quebrada, são várias delas, então Dorflex pro pescoço da galera. Quando não as mulher, as marcas dos gambé, esquerda, direita, cê tá ligado como é. Fim de semana na quebrada, são várias delas, então Dorflex pro pescoço da galera. Quando não as mulher, as marcas dos gambé, esquerda, direita, cê tá ligado como é. Fim de semana na quebrada, são várias delas, então Dorflex pro pescoço da galera. Quando não as mulher, as marcas dos gambé, esquerda, direita, cê tá ligado como é. Fim de semana na quebrada, são várias delas, então Dorflex pro pescoço da galera. Quando não as mulher, as marcas dos gambé, esquerda, direita, cê tá ligado como é, né? Pra nós no mínimo, salário digno, fala negro, resgate o ouro preto, sistema aprisionou, doutor a cor renegou, tranca fiou tempestades, muralhas quebrou, trouxe mais dor, Xangô, plantou, traz é, comentou, sonhar é vida, mas sustenta é alimento, louco causa terror, taca mais fogo, arrebento, deixar de sofrer, viver, abandonar o sofrimento, hip hop, raga, chegou. Marcelo nem cantou. Zé Povinho tá nativo, as próprias contas não pagou. Tá sem água, se liga, coaiô, escorregou, caiu a mídia. Vem no time da batida, não esqueço os absurdos. Há quanto tempo faço rap, hoje dita moda. Não me iludo diariamente na quebrada, olho de santo. A derradeira Zé Corisqueira diz que a manda pra cadeia. Vejo, não creio aqui, caguetagem sem receio. Desemprego cresce em tese, enlouquece o brasileiro. Desta forma o crime, vários manos aderem se o artigo infringir. Na cadeia se insere, prossiga rocha e firme. Pilantragem apodrece, cada lugar um regime. Quem não serve, Deus releve. Moleque passa fome, sente frio no centro da cidade. O preconceito emana da sociedade. Errei, eu vivi de perto, ré. Só vê vantagem em pegar, fugir correndo. Mesmo que os homens cate, a vida leva nessas é Povinho. Antenado, tá de olho no do lado. Ignora o próprio rabo, você sabe sim que maldade existe aqui. Sou gandisca pros poli, quebrada mina e vititi. Se envie, nego aqui, roda caindo, manda aqui. Cê vê a Jardim Peri, chicote estala no rap. Fala rara, marabô, meu respeito a Cheago. Lembro de se estudou, torna o homem vencedor. Trocou é mato na tutô, rezando peço ao senhor. Paz, luz, mais amor no coração do sofredor. DJ. Atrativa, determina parasita. Age na mente vazia, aliada da inveja. De fato, afeta vários camaradas pessoais, inimigos imortais. Vejo vacilo direto, me policio, sei que perco. Escuto até notícia correta, correr pelo certo. Aprendi de menino que os pequenos vacilos tornam velhos amigos em mortais inimigos. Salto baixo sem vacilo, bicho solto é aquilo. Esquisito fica assim, paro a trilha, tá comigo. Na Trindade os manos sabem que a maldade é de verdade. Pila disca na direta, superlota várias grades. Dedé, exemplo vivo da firmeza. Tiro 5 no convívio, é aquilo. Conhecia o princípio. Infelizmente muitos provaram desse veneno. Cagueta, papo, lero, estorva, loto, gueto velho. CVA, CDD, morro dos prazeres. JB, Savério, VIP, ABC, UPC, ré. No mais de que pá, nego paga por falar. Foi tomado, suado, vai querer saber, vai ter dó. Na boa, tá de toca, abre a boca, então que pague numa boa. Quanto tempo faço rap, hoje dia da moda, não me iludo. No subúrbio, o respeito vale muito, tamo junto. DJ! Ó o B.O. lá, ó, caboiou várias polícia vindo ali, ó. Ixi, cara tá na fuga lá, ó. Ele tá na fuga, meu. Tem helicóptero, tiro barato, cara. Puta, várias polícias lá atrás dos caras lá, ó. E será que os caras vão escapar, mano? Sei não, hein. Ixi. E pegaram os caras lá, ó. Mas escapou dois ali, ó. Dois dos caras não estão conseguindo pegar, não, mano. Até agora viram que são dois negros. Mas não pegaram ele, não. Os caras estão correndo. Não pegaram os caras, não. Pegaram só dois, mas os dois lá não pegaram não. Dois negrão lá. Um rasta, um black. Não pegou não. Fugiu. Esses caras não pegam mais. Esses caras não pegam nunca mais. Nunca mais. Sumiu na negra. Esse nem o FBI vai pegar mais. Nem o Imetro, o Achar, ninguém vai não. Isso aí, esses dois já eram. Da hora esses efeitos aí, hein? Que beleza. Vamos ouvir agora 90 Teens, que é uma música que brinca um pouco com uma coisa que acontecia nos bailes, né? Brincadeira com o público. E na sequência, Essência, aqui na Rádio e TV Mundo Novo. Atenção, atenção, todos os passageiros. Aperte o cinto. Aperte o De 1976, chegava eu. Selassie, Tio Rastafari. Yeah. 2/8/76. Através de Kayame, teu pai, Jorge, cheguei eu, aqui. Microfone, picape, bolacha, DJ MC. Quando conheci, curti, desenvolvi o que na rua vi, ouvi. Curtis Blau, Kudê Gang e Comoldi. Tanto quanto vários outros manos também aderi. Favela, Zica, Picadilha das antigas, Salve Santana, Samba, Radial, Clube da Cidade. Cheiro do povo, CVA, Zona Norte. Sou Eto Fly, Sambari, Sunset. Rodas cromadas, rap pesado. Vários pretos, Kid Sigilo, Easy Cris, Sistema Negro. Campinas, o começo, infama, nosso berço. Dina, Dialé. Que se a vida Deus proteja, lembro dos dias de perrei. Sem um qualquer no bolso, não disparará brinquedo, re-re-re-rei. A trilha, Spice One, Mac Team, MC8, Tito Shirt, NWA. Na virada do milênio, não por ser fora da lei, a CVA, meu berço, retornei. Dentre os loucos, destaco a feminina, DJ Pat, Jesus, é a rima. Outro ritmo, para vários lutos, geralmente dos pretos de estúdio. Sofri com os manos que perdi, prossegui, tamo aqui, gueto original, style, tupi. Do outro lado, tô naquele velho plano do rap, tá ligado? As quebradas, tudo em ebulição. Deus é maior que a prisão, que o caixão. O tempo passou, a lembrança jamais tá registrado aqui, até mais. Reconhecimento e respeito essenciais, são vitais. Yama! Todo-Poderoso, Selassie, Jah Rastafari. Damos graças pela vida, pela respiração, pela saúde. Agradeço ao Todo-Poderoso pela luz que me foi enviada. Valmir Gil, obrigado tio. Estamos juntos hoje e sempre até o fim. Yaman, blessing, more fire. E aqui na Rádio TV Mundo Novo, agora vamos ouvir a música instrumental BBs and BGs, os scratches do DJ Roger. Arranjos são meus e a percussão é do Mestre Marquinhos, com synths da banda Mel Azul. We'll be right back. Perto do final de mais um programa Três Orelhas no Estúdio. Vamos ouvir agora Pirâmides. Essa música tem uma letra incrível, hein? Com arranjos vocais aí lindo dessa introdução de Valmir Gil e um solo de clarone, ninguém menos do que Neylor Proveta. Antigo Egito, África, a origem tá nos hieroglifo Rastaman, já no comando é quem guia. Não estica, não complica. A civilização mais antiga, Suméria, os cabeças negras da Caldeia. Gênesis, Êxodo, tamo aqui. Homo sapiens, não há Anunnaki. Somos descendentes de Elohim. Sabemos, recodificadores, filhos do sol. Sofremos há milênios, produzimos os códigos secretos. Ciência pré-acadiana, os arquitetos. Já no comando é quem guia. A não estica, não complica. Zulu, sou já diretor e o homem sem face. Pirâmides de energia em sintaxe. Somos carbono, ouro, cristal, glândula pineal, ser racional, heptadimensional, a luz elemental. O povo da Núbia, antigo Egito, África, a origem tá nos hieroglifo. Rastaman, já no comando é quem guia. Não estica, não complica. Povo da Núbia, antigo Egito, África, a origem tá nos hieroglifo. Rastaman, já no comando é quem guia. Não estica, não complica. É novamente vou falar, cês quer com nós. Se for pra atrapalhar, não ajudar, já nós a sós. Prolongaram a chegada e assim deram até logo. Os hieroglifos deram nó na mente dos antropólogos. Ah, lesque doido, fechamento monstro, saca, saquei o bang. O teste da febre a toda hora, a todo instante. Os nego velho falou, concentração é o levante. E aeroglifou, desvendou, entendeu. Só sei que alguma leitura quem grifou fui eu. Pra contracenar com total desconhecido, fazer com que alguma coisa faça sentido. De mil e de a civilização contracenou, constituiu, organizou egípcios. Que assim seja, conhecimento é o que manda, o que manda. As três pirâmides surgindo, suprindo alta demanda. Inteligência, a civilização. O povo da Núbia, antigo Egito, África, a origem tá nos hieroglifo. Rastaman, já no comando é quem guia. Não estica, não complica. As paredes deuses aqui falam e mandaram lhe dizer que os deuses vão voltar e vocês vão se arrepender. Saqueadores, colonizadores, sem proceder, cometer atrocidades, você vai se surpreender. A parte da história que faltou a gente escreve. Parece até loucura, mas a mentira te entorpece. Quando você olha pra África, a verdade aparece. De onde nascem as águas, o Egito resplandece. Tebas, Karnak, Hermópolis, muitas histórias eu li, vivenciei, contemplei. Da antiga Esfinge até o Vale dos Reis, o ensinamento fioral vem da enciclopédia espacial. Ezequiel quem revelou quando a nave ali chegou, trazendo muito fogo, reluzindo todo o céu. Isso foi talhado em pedra e não escrito em papel. Astrologia, matemática, ciência e as artes brotam na mãe África, fazem que toda parte. Roubaram nossos tesouros, dilaceraram a memória. Somos afrodescendentes, resgatando a história. Antigo Kush, Abissínia, Núbia, Etiópia, Terra Prometida, Moisés, Davi, Salomão, consciência universal, entendeu? O caminho pra casa está na please, meu. As pirâmides revelam que o homem negro era Deus. Rastafari. Rastafari. Esse foi o Proveta, hein? Arrebentando nesse solo. Chegando ao final de mais um programa Três Orelhas no Estúdio, aqui na Rádio TV Mundo Novo. Então procurem saber, Banda Comitê. Esse CD ele tem um trabalho gráfico incrível da Gabriela Giamoniano. Para finalizar, vamos ouvir mais um Bing. In that land, that's Sanila. A Etiópia, África, Abissínia, Kush. Vamos aos agradecimentos. Caco, Jéssica, Max e toda a equipe da Rádio e TV Mundo Novo e do Condomínio Cultural. E vocês precisam conhecer o Jardim das Delícias. Fiquem ligados e até um próximo programa. Já bless. Já bless. Já bless. Já bless. Já bless. Já bless. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Vai gravar isso aí.